Eu nasci pra conquistar, nada pode me parar. Jesus está a me chamar, basta me anunciar. Sobre as águas eu vou. Vem andar com Cristo, por sobre as águas é a estrada que caminha ungido, cheio da unção, não marca bobeira não. É negro na fita, luz pra esse mundão. A muralha cai, é nós, tamo liberto. É o povo apostólico correndo pelo certo. Aprendi olhando, não posso vacilar. Deus tá no comando, não vamos complicar. Buscar e pelo som que vem do mar. Se a voz de Deus não escutar, você começa a afundar. Não quero que seja assim, não quero que tenha um triste fim. Pra mim sim, exemplo é Pedro, destruiu cadeia, pisou em serpente. Os 12 não eram mais contente, mas honrava sua gente. Ei, pescador, de ti não tenho que falar. Anjos da lei, sobre as águas eu vou. Chamado eu ouvirei, vencer o medo agora vou. Sobre as águas eu andarei, vou ao encontro do meu Senhor. O vento tenta me afligir, a tempestade apavorar, mas sei que se olhar pra ti, no imenso mar não vou afundar. Eu fui escolhido pra superar, vencer o medo andar sobre o mar. Mesmo que às vezes pareça impossível, mantenha a fé, Jesus está comigo. Se começar a afundar, Ele me estende a mão pra resgatar, me curar, minha vida transformar. Se você quer também ser um elo da corrente, vem com os crentes. Anjos da lei, sobre as águas eu vou. Vencerei, de mãos dadas com meu rei eu não afundarei. Já tentei sozinho e quase me acabei. Pro mundão não volto mais, eu sou anjo da lei. Fui chamado por Jesus para